Juliette, Cindy Zulu, prossiga pelo corredor Interlagos, reporte na rotatória. Fala visual com a capitaria 17, querido. Juliette, Cindy Zulu, para ingresso no circuito de tráfego, torre 1, 1895. 1895, entrada. Aqui da Serra, para Campinas, no 300. 4261, pronto, copy? Afirmo. 300 aprovado para Campinas, via pelo Zulu 16, decolagem da 10, curva à direita, subida da El até Leda. Após Leda, voa direto Bridge. O controle 199.8 aciona 5025. Está seguindo o Charlie 150, será o segundo, reporte na rotatória, reduzindo na medida do possível. Ok. Com mais esquerda em direção ao circuito de Zona 7, o Quilo Bravo? Quilo Bravo negativo. Inicialmente vai ingressar no Forte, mil pés, será o terceiro, aguardando para ingressar novamente na do vento da 10 e prosseguir direto para 17. Inicialmente pro Nordeste, mil pés, na minha escuta, o Lima, Quilo Bravo. Tocou e arremeteu 5-3. Índia November Alpha tem pouso autorizado na 17, 120 com 15. Zulu ingresso final da 17, é o segundo, ajuste 12. 50 na final. Na próxima rotatória está reajustando para prosseguir como número 2, possível? Afirma, Juliette Índia Zulu, prossegue com o número 2, final da 17. Cliente, 6720, só mais um minuto, aguardando o tráfego, o voo esquerdo, liberar mais vezes. Comandou o guardião, 01. Prossiga. Encerramos as buscas aqui, tá bom? Agora retorno 4-4. Gente, dá presente, parte 4, estou com a sequência 3 tráfegos para a final da 17, sem interferência com a final da 17, reporte final para o pátio 4, o guardião 01. É 720 decolagem, 120 com 15. Iniciando 20. Lima, Quilo Bravo, prossiga com proa da rotatória, reporte visual com Charlie 402, ele é o segundo na final da 17, deve estar agora aproximadamente 4 milhas da final. Quilo Bravo, senhor. November Alpha, agiliza o backtrack e libere a pista. Táxi, o azul 42. 062, é POD 83, alterna Maceió com 3/40. Aproximação. Demasiado. Hotel Limatango mantém espera na rotatória, é o quinto para o pouso na 17. Se possível, aproxima direto 4-4, interferir na 97. Negativo, no setor que o senhor está, você vai interferir com as aproximações. Aguarda. 380 Brasília. 567 já aprovado, 360, copia? 360, copia. 567 autorizado Brasília, 360, via Pesolô no 7, via Coluno 0, curva direita, subida gole, transição o fito, controle 199.8, aciona 5042. 360 aprovado, Pesolô 7, escola da 10, direita, gole, não ofício, controle 119.8, transponder 5042, voo 1567. Chame pronto para acionamento, voo 1567. Mará como pronto. Salvador, o azul 4261, na posição 9, fracionamento na posição. Autorizado, informe pronto para o push, 4261. Autorizado, 4261. Hotel Matango, estou com o tráfego Charlie 402, está agora na perna do vento da 10, prosseguindo para 17. É o número 2 para pouso. Reporte comando visual com esse tráfego, o senhor vai segui-lo. Ciente, visual com tráfego, Hotel Matango. Mantenha a separação visual com tráfego, o senhor é o segundo agora para pouso na 17. Ok, seguindo o tráfego, Hotel Matango, é o segundo. Autorização? Beck, faça o 180, aguarde reingresso na 17. Prepare Dael. Dael, 6254. Solo Salvador, copiou o TAN 3897? 3897, número 2 para cópia, Guarulhos. Aguarde um minuto, prepare Dael. Guardando. Lima, Quilo Bravo, pouso autorizado, na 17, 130 com 12. Quilo Bravo. Lima Tango, mantendo separação com o tráfego, curvando agora para 17, reporte final para o 44. Bravo. Salvador, boa tarde, Azul 4206, ponto de espera está pronto. 4206, boa, autorizado, ingresso e decolagem da 10, uma centena com 15. Autorizado, ingresso e decolagem, 4206. Receptando localizador, voo 273. Voo 273, reduza para a aproximação, chame torre 11895. 18895, gol 189, corrijo 1273. Na final para o Pátio 4, Centro Infinial 97, Hotel Lima Tango. Tango, reporte no solo, Pátio 4, uma centena com 15. Toro em Salvador, é o gol 1273. 273, é porta externa, 1012. Irmão, até a Baité. Correção, até o Pátio 4. Tava 00, frequência livre. Posição 9. 4261 autorizado, pushback, chamamento, chamo táxi. Corrigindo, autorizado, pushback, chamo táxi. Autorizado, pushback, o 421. Salvador, é o gol 1601 com informação Sierra. 601, número 3 para cópia, Galeão, prepare Dael, 1 minuto. Aguardando, prepara Dael, gol no 601. Genê 6259, cópia? Copia. 6259, Guarulhos, 360, nível aprovado, via pelo ISC 50, decolagem da 10, curva direita, subida da El, até Leda, após Leda, direto Eudes, controle 119.35, corrigindo, controle 119.8, aciona o transponder 5036. 360, ISC 50, decolada 10, direita da El, Leda, Eudes, 198.5036, ciente da Terra. Correto, chame pronto acionamento, 6259. 9. TAN 3897, cópia. Prossiga. 3897, Guarulhos, 340, aprovado, via pelo ISC 50, decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, Eudes. Controle 119.8, aciona 5033. 3897, autorizado São Paulo Guarulhos, índio voo 340, VA para o ISC 50, decolador 10, pela curva direita, saída da El, transição Leda após Eudes, aciona 119.8 e o transponder 5033, o TAN 3897. Correto, chame para o estacionamento, 3897. Vai chamar. Web 6720, pode chamar o centro? Web 6720, passa a nível de voo 140, agora de transferência para Santo Recife. Ah, ok. Linha 02, desço para 2000 pés, ajuste 1 a 0 nas 2. 2000, tempo para o 1 a 2, 73. Confirme. Poderia confirmar o vento para o gol 1 a 2, 73? 1 a 2, 0 graus, 1 a 5, 9. 12 com 15, obrigado. Linha 02, autorizado ILS, XR, pista na 0, reporte estabilizado. Autorizado, vai reportar estabilizado, linha 02. Linha 01, no copy. Prossiga, 601. Dando 601, Galeão, 360, aprovado. Decola da 10, curva à direita, subida da El até Leda. Após Leda, Bidev. Prossegue após UP9857, Porto Seguro, UPZulu 16 até Grufe, UPZulu 14 até Toquim. O controle 1998, aciona 5037. Tudo que irá manter, Romeu Oscar Bravo? Gente, frequência livre. Controle de Salvador, muito boa tarde, está 3894, centro da Serra. São 3894, sem identificação via chegada Mari, desce para o nível de voo 050. Mari acionado até o 050, são 3894. Do 4261 com campeão de abordo, 4 horas e 19 de autonomia, alterna Galeão. 111-419 Galeão, táxi autorizado, pontos para a torre 118.95, bom voo 4261. Táxi, ponto espera da 10, setor 118.95, azul 4261. Sólogo 1273, Librona Fox. 1273, táxi autorizado via Alfa e Índia para o portão 03. Alfa e Índia para o portão 03, gol 1273. Passando, mantenha-se em condições visuais, direto Serra Nova e Mike Eco, reporte do regresso. 02, complete a aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. Salvador. Boa tarde, o Azul 4261, no próximo ponto de espera da 10, pronto. Imediato, com tráfego quase no externo. Afirmo, decola de imediato. Progresso de decolagem imediato, 1:15. Progresso de decolagem imediato, 4261. 2, Salvador, gol no 602. 1.8 milhões para o Índia CR, baixo travado visual. 602, continue aguardando pista livre, o ajuste é 1012. 1012 aguardando. Então no transponder 0105, que é 0105, informe POB. Zero 0105, único a bordo, torre 1 no 8, decimal 95 para iniciar ataques de decolagem, bom voo. Pouso autorizado 1-0, centena com 1-2. Autorizado, pouso a 10, coronel 02. Decolada 09, controle 19-8, bom voo. 19-8, bom fim de semana. Controle também. Boa tarde. Azul 4261, no contato radar, suba ao nível de voo 300 Del. É, confirmando subida Del, direto Del. Se quiser, está autorizado Del, direto Del. Direto da El, sobre o 300, muito obrigado, 4261. Prossiga. Reporte quanto espera? 602 aos 11, direito 219. 219. Solo, Salvador, boa tarde, ao gol no 602, livrando a pista. 602, portão 5, táxi autorizado. Autorizado, Faro 5602. Autorizado, 6259, chame pronto para o táxi. Desce para 2.000 pés, ajuste na 0.02. 2.012, 3.894. Jardim, hein? Juliette de Azulu, decolado azul no meio, 198, São Paulo. 198. Juliette de Azulu. Juliette de Azulu, mantenha 50 sinais visuais, corredor Shell no meu pé. Autoriza 2500 e voar direto, Cairo. Autorizado 2500 pés direto, Cairo, Juliette de Azulu. Tanto 3894, complete aproximação, torre 11895. 261, chame Recife, 251, alterne 1-3325. 251-3325, obrigado, bom fim de semana. De nada. Torre, Salvador, muito boa tarde, está 3894. 3894, tem pouso autorizado na 10, uma centena com 10-9. pouso autorizado no zero, Santa 3897. Santa 3897, portão meia dúzia, pushback acionamento. Autorizado, 3897. Solo Salvador, gol 1601, portão 7, puxa acionamento. Inicia de imediato, gol 1607, corrigindo 1601. Afirmativo, inicia de imediato, 1601. Autorizado, time táxi. Camará. Solo, Oxenã 6259, e seu pushback na posição 10. Sente, chame quando pronto pro táxi, 6259. 6259. Controle, o Romeu Papatango Stavara na vertical de Serra November Mike Echo vai no 035, vai descer para 1.500 pés na proa de Prado Forte para ingresso no corredor forte, ok? Sim, desceu 1.500 pés, ajuste na 012. 1.0 no 2, autorizado 1.500 pés, Romeu Papatango. Cabrava, prosseguiu pela via litoral, reporte no farol de Itapuã, ainda tem contato ao radar aqui. Sim, reporte final para pouso. Sente, fala. Prossiga. Aguarde para iniciar o pushback, está 3897. Já temos duas aeronaves aí já concluindo o pushback, estão prestes a iniciar ataques. 3897 aguardando posterior autorização. Paulo Salvador, o gol 1567, está pronto para o táxi. 172 na borda, zona 23 horas e 40, alterna com. Afirmando o gol 1567? Afirmo, 1567. O gol 1567 está se autorizado em Juliette Alfa, no ponto de espera, chama a torre 198, decimal 95, bom gol. Juliette Alfa, 1895, gol 1567. Fala, Xan 6259, está acionado, está com autonomia de 4 horas, alternando Galeão. 125 a bordo para o táxi. Táxi autorizado, como número 2, segue 737-800 da Gol, pontos para chamar a torre 198, decimal 95, Xan 6259. Sim, seguindo 737, após 1895, Xan 6259. Identificação, via chegada Mari, desce para nível de voo 050. Desce via chegada Mari 050, perdi o contato agora, final com o centro Recife aqui. Sim, tira o trem, contato com o centro Recife, informando. Muito obrigado.